Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Iso. Quem tá com falando? Aqui é o Luke. E o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Grande aqui, veio aqui, de pessoas com péssimas opiniões, tudo bem com todo mundo? Minhas opiniões estão sempre certas. Tudo bom? Tudo firmezinha. É, a gente tá aqui pra fazer a segunda edição do quadro menos pedido da história do Mangá ao Quadrado, que é o Opiniões Impopulares. Não é menos pedido não, a galera gosta. Pedido. Eu tenho certeza que a galera queria a um. A galera, ela gosta de discórdia. Exato. É, bom, é verdade. É porque faz um bom tempo, acho que desde o primeiro Opiniões Impopulares. Então ninguém. Acho que ninguém nem lembrava pra poder pedir. Não, eu acho que a galera ficou pedindo muito por, sei lá, um ano, dois anos o próximo. Sim. Não chegou, a galera esqueceu quando nem pensou mais, não apareceu. Finalzinho de 2015 foi o primeiro Opiniões Impopulares. Então, quase quatro anos depois, a gente tá gravando a segunda iteração, agora com uma equipe então, nova. Então agora tá virando um quadro oficialmente, antes foi um one shot. É, agora é um quadro. No primeiro, quem participou foi o Leonardo Souza, o Rubio e o Gustavo Bosch. E agora a gente tá com uma nova equipe, tirando eu e o Estranho. Vocês já ouviram o podcast antigo pra vocês não repetirem, as de 2015? Sim, sim. E eu tinha umas boas opiniões impopulares, gastei umas boas naquele programa. Mas eu tenho boas novas. Enfim, de qualquer jeito, opiniões impopulares, mas aqui, é, todo mundo sabe, o Mangá ao Quadrado é o podcast do hipster do mangá, né? Então, sei lá, ninguém aqui vai falar que Cavaleiros do Zodíaco é ruim. Isso é uma opinião mega popular. Bom, tecnicamente não, né? Não. Cavaleiros do Zodíaco é mais popular do que impopular, como a maioria das pessoas gostam. É, mas tipo, não é o tipo de coisa que falar Cavaleiros do Zodíaco ruim, meu Deus do céu, o que que é isso? É. Ela tá ciente. Eu consigo fazer um esforço pra defender, mas não me dou muito ao trabalho. É que eu sinto que falar mais Cavaleiros do Zodíaco é chutar cachorro morto. Tipo, não tem nada que eu possa falar que todo mundo já não tenha ouvido. Exato. Então é isso. A gente vai fazer que nem no programa anterior. Cada um por vez aqui vai jogar sua opinião impopular e a gente vai todo mundo ficar indignado e julgar a pessoa por isso. Beleza? Beleza. Joia. Vamos começar com você, Luke. Me joga uma opinião impopular aí. Bom, acho que a gente pode começar com uma clássica aqui. Aioshid é muito melhor que Haikyuu. Ai, meu Deus. Eu tava esperando por isso. E eu achei, não, ele não vai ser tão óbvio assim. O Luke. Agora, minha opinião impopular vai ficar repetitiva. Vou ter que pensar em outro, caralho. Aproveita e fala mal de Haikyuu junto. Eu acho que ao mesmo tempo essa opinião tá ficando cada vez menos impopular, porque Haikyuu tá ficando progressivamente pior. Não, Haikyuu definitivamente. A Shield 21 não é melhor que nada, começa aí. Opa, opa. É melhor que opa. Muita coisa. Opa. Cadê o baixo nesse podcast? Eu não li a Shield 21 inteiro, mas é melhor que muita coisa sim. Ah, tá, obviamente não é literalmente melhor que nada, mas é um mangá de esporte medíocre, vamos dizer. É um mangá de esporte. Arrisco dizer que é melhor que Metallica Metálica. É um chute que eu tô dando. Melhor que Haikyuu, que o Iso vai dizer que é medíocre também. Me ajuda aí, Estranho. Você nem compartilha mais dessa opinião mais com o Haikyuu atualmente. Eu não tô achando... Bom, o Haikyuu não tá na sua melhor fase. mas eu acho que a pior fase de Haikyuu... Não vou falar que é a melhor fase de Aishield, mas é melhor do que 89% de Aishield 21. Eu, no máximo, consigo dizer que é melhor que a pior fase de Aishield. Haikyuu, ele não tá bom hoje em dia, mas, tipo, assim, no seu pior... A Shield 21 é ruim. No seu pior, Haikyuu é decepcionante. Essa é a diferença. Não, no seu pior, Haikyuu é ruim. No seu pior, Haikyuu é ruim. É decepcionante. Eu diria entediante. No seu pior, Haikyuu dá sono. Eu não li Haikyuu. Mas não dá indignação. Até os 11, 12 volumes de A Shield 21 que eu li muitos anos atrás, aquilo ali é maravilhoso. Então, vou ficar... Nossa, Nino, tô obrigado. Essa merda. Vou ficar por aqui nessa. O cara que nem sabe o que tá falando tá defendendo você. Esse é o nível. Com isso a gente sabe. Ok. Eu acho que quem escuta o Mangá ao Quadrado sabe, né? Essa opinião é impopular mesmo, porque pra pensar uma coisa dessa... Por outro lado, quem segue o Twitter do Judeu sabe que ele tá nessa sequência de decepção com o Haikyuu e provando que eu tava certo o tempo inteiro. É bom ver o Twitter do Judeu e ver que ele saiu do denial, porque antes era só triste. Teve um ano que o Haikyuu... Que o Judeu tuitava, Haikyuu ainda é bom, uma vez por semana tentando se convencer desse fato. É. Pena que não tinha Twitter na época que a Shield tava no All Stars lá. Queria ver você tweetando sobre. Dois volumes. Oi? Que dura dois volumes. Haikyuu tá nessa há 10. Ok. Próximo, Ninta, me dá uma opinião impopular aí, vai. Posso começar botando pau na mesa já, então, né? Vai, raqueta com tudo aí. Ó, eu não sei o quão impopular é essa opinião por aí, mas acho que aqui é impopular. Toriko é bom, e não é só... Não. Eu tô feliz com você, meu. Você não veio caçar aqui. Com respeito nem tacou. Ele não veio casar nem sair de casa. Eu admito que eu gosto de tudo que eu li de Toriko, que foram, sei lá, 20 capítulos. Eu desisti depois. E aí todo mundo falou mal, eu pensei, eu não quero continuar lendo isso. Mas eu não passei por essa experiência de ódio a Toriko, então vou me manter neutro nessa. Calma aí, Nina. Geralmente. Eu vou deixar você terminar. Você ia falar, Toriko é bom, vírgula. É bom e é bom pra cacete, não é? Aí. Eu costumo quando leio um Battle Shonen. Eu vou começar a discutir sem esse superlativo aí. Não, eu gosto muito, cara, sério, não ironicamente. Até o final. Sim. E eu digo mais, a segunda metade é ainda melhor do que a primeira. Ai, não. Eu não sei se foi o fato de que eu li tudo de uma vez, essa segunda metade, e a primeira eu li toda semanalmente, mas foi, assim, uma montanha russa que, nossa senhora, cara, eu me diverti do começo até o fim do negócio, cara. Eu acho que a proporção de o quanto o começo de mangá me empolga e o final me quebra o coração, Toriko tá no top 5, fácil. Nossa, eu adoro o reto final de Toriko, cara. Tá doendo? Bom, se Dobutsu... Eu entendi o que você quis dizer. Se Dobutsu no Kuni tá em primeiro lugar aí nessa lista, Toriko tá em algum lugar abaixo ali, assim. Contigo. Se bem que eu não li o final, porque eu confesso, eu dropei. E eu não quero voltar até agora. Nossa. Bom, não, então vai admitir que Toriko é meio que um mangá dos anos 80 que saiu em 2000. Então é basicamente algo que o Ninta ia gostar. É o tipo de coisa feito pra mim, cara. Não. Toriko, o cara pensou, eu vou desenhar pro Nintakun isso aqui. Eu tenho aqui o hot take que Toriko deve ser o mangá mais parecido com Dragon Ball que saiu na Jump desde o fim do próprio Dragon Ball, cara. Porque é o agora mesmo... eu tô ofendido. Não tem a mesma elegância de narrativa e tal, mas é o mesmo clima de pancadaria, coisa exagerada, over the top. Aconteceu há um pouco tempo atrás, inclusive, por algum motivo... O Toriko foi citado em algum momento. E aí eu falei, deixa eu abrir o Wiki aqui, né? Agora é fandom, não é mais o Wiki. Agora eu fui abrir o fandom aqui do Toriko. Pra ver se eu lembro de alguma coisa. E aí, na hora que eu olhei pra lista de personagens, eu falei, caralho, existia um personagem chamado Zebra mesmo. Tipo, eu tinha apagado. Nossa, é verdade. Pra mim era Toriko e Coco, era tudo que eu lembrava. Nossa, o Zebra era meu favorito na época. Não, então eu gostava dele como personagem. Só que, tipo, eu apaguei, zerei da mente, sabe? Desapareceu. Pra mim ele foi um personagem marcante, assim, porque eu olhava pra ele, eu lembrava do Raul, do Hokuto no Ken. Eu falava, o Raul com cicatriz. E eu acabou marcando por causa disso também. Aí eu tava sempre assim, presente na história, o Zebra é da hora mesmo. Né? Ah, inclusive teve algum dia que eu encontrei o judeu, pessoalmente, tava falando de alguma coisa, e ele falou, lembra que teve no Toriko um negócio que eles tiveram que cagar muito da hora pra poder seguir adiante? Tiveram que aprender a cagar, teve uma parada assim. Não é. O Toriko cagou 2 quilos, verdade. Não, foi no primeiro. O primeiro capítulo, o Toriko sobe no barco e aí o amigo dele sente o barco mais leve. Ele fala, porra, você emagreceu uns 20 quilos aí, né? Aí ele fala, eu fui no banheiro de manhã. Caralho, como é que você dá descarga nessa porra? Eu quero falar que o Toriko me ganhou há 12 anos atrás, 11 anos atrás, quando saiu, cara. Essa parte que me ganhou, puta merda, eu adoro isso. Quando o Toriko saiu, a introdução do Toriko como personagem me seduziu na hora, assim. Ele sentado de boa pescando, fumando a árvore, acendendo o charuto, estalando o dedo. E ele pescou o peixe pra pescar a águia, na real. É assim que você introduz um protagonista. Mas enfim, Toriko, eu gostava das hipérboles. Mas uma hora elas começaram a ser levadas a sério demais. Eu não consegui mais fingir que era engraçado. Aí começou a ficar só triste. Na época, foi engraçado até o final, porque, tipo, ele tá acreditando piamente naquela piada dele até o final. Isso dele me convencia de que, ok, ele tá abraçando essa loucura com todo amor e carinho. Então, vai no fundo, Toriko. Eu acredito em você. Eu acho que em algum momento eu comecei a olhar e achar aquilo só triste. O quanto o autor tava comprando a merda que ele mesmo escreveu. Acho que foi na chuva de montanhas, porque essa última coisa que eu lembro de Toriko. Eu não lembro o exato momento que eu desisti de Toriko, mas eu sei que o mangá tem uma história triste aqui no Mangá ao Quadrado, porque quando a gente começou o podcast lá pra 2011, 2012, a gente falava de Naruto, One Piece e Toriko, e Naruto tava numa fase horrível lá no meio da guerra, One Piece tava em Três Rosas, e Toriko tava muito bom. E a gente comentava os três capítulos, terminava com Toriko e falava, pô, aí, ó como se faz um bom shonen. Tipo, é assim que se faz um bom Battle Shonen, com Toriko. Tipo, falando que ela foi uma fase... mal de One Piece e Naruto. Que ela fosse uma fase ruim, que tinha Naruto muito ruim e Bleach muito ruim, e qualquer coisa a gente queria abraçar e falar, isso é bom, Jump, por favor, larga essas bostas. Essa era, aí vinha coisa como Beelzebub para a vida, a gente falava bem. Nossa. E o Toriko brilhou muito nessa época. Eu não li. Esse aí eu já não encarei na época. Ok, ok. Chegou com um soco na cara mesmo. Agora eu concordo, mas eu respeito a região do Itacom, porque ela foi bem para causar. Iso, sua vez aí. Você é conhecido por ter opiniões impopulares, entre aspas. Eu vim aqui preparar pra falar mal de Haikyuu, mas aí o Luke cortou minha opinião aí, ainda enfiou a Shield no meio pra cagar ainda. Então eu quero falar uma coisa que eu tô querendo falar desde que vocês me chamam pra gravar podcast aqui. Gantz é excelente. Eu acho que é um dos maiores roteiros que eu já li no mangá. Essa opinião é popular aqui até. Não, excelente eu não diria, não. Excelente, muito bom eu consigo, mas excelente eu não consigo, não. Se eu tô num bom dia, eu consigo dizer muito bom também, excelente demais. Inclusive, uma das minhas que eu tava separando pra trazer era relacionada a Gantz também, só que é o final de Gantz que muita gente reclama, e eu defendo o final de Gantz. Você é um homem de cultura, então. E não só isso, o arco final de Gantz é o melhor arco desse negócio. Não, não é. Isso não é verdade. Não, o arco final de Gantz é o melhor arco de Gantz. Eu não li semanalmente, quinzenalmente, né, que ele saía. Então eu li tudo de uma vez. Mas, cara, acompanha isso quinzenalmente. Deve ser uma tristeza, cara, mas... Não, foi ruim. Não, foi uma experiência. O arco de Osaka é o melhor que o arco final. Não. Essa foi pesca. Eu acho isso muito. No começo de Gantz, os primeiros 10 volumes, assim, que eu acho meio razoável. Gantz só começou a me pegar mesmo depois disso, né? Eu gosto muito do romance do Kurono com a Tai, eu defendo ele como um dos romances melhores até agora. Mas acho que eu gosto toda a jornada do Kurono, do volume 1 ao final. Eu acho muito, muito completo o personagem. Acho que ele é muito bem construído e muito consistente. Pra onde ele tem que ir, como ele cresce. Ressalvas, mas eu consigo ver isso como, ok, dá pra aceitar isso numa boa, porque eu também gosto do Kurono como personagem em Gantz. Mostrei que teve alguma experiência com o mangá? Ele chegou a ler algum capítulo de Gantz? Não, nada, zero. Gantz eu conheço por imagens, é isso. Não, eu peço pro estranho pra gente gravar podcast de Gantz pra eu falar bem. O tempo inteiro eles recebem a resposta. Eu não quero ler Gantz pra um podcast. Ele sempre dá essa resposta. Inclusive, jogando aqui o judeu na fogueira, ele tava defendendo ok aí, mas ele já propôs consertando Gantz. Já sim. Então, gosta daquele jeito. Consertar Gantz é só colocar um epílogo pra ter mais umas 9 páginas. Aí, o final é ruim. Você coloca a estrela final. Por isso você precisa de um epílogo, porque aquele final é ruim. É maravilhoso. Eu gosto do final, cara. Eu tenho pra mim que o pessoal reclama do final de Gantz porque tava esperando o final de novela das 8, cara. Ah, não. O Isso sabe disso, eu fico puto até hoje. Tem uma parte no final de Gantz que é eles, o Kurono encontra os aliens e fica, tipo, chorando, falando sobre a humanidade. Eu fico com puto aquilo até hoje, de como o mangá paga de profundo naquela parte. E o alien pega a cara da Marilyn Monroe e fala, Deus não existe. Aquela cena é maravilhosa. O que vocês acham desse alien, das várias faces aí? Eu acho sensacionalmente idiota, de um jeito espetacular. Eu acho o arco final de Gantz. É por isso que eu amo. Mano, vai se foder, por isso que Gantz é filha da puta, porque ele pode ser idiota e ele pode ser super deep e, tipo, se ele é super deep e não dá certo, o pessoal fala, ah, não, é porque ele quer ser idiota. Não é, ele queria ser deep naquela hora. Sim. Gantz, cara, é fascinante, cara, Gantz por essas óticas assim. Eu acho que o Hirayaoko nunca quer ser deep. Não, isso não é verdade. Quando você olha ele no fundo do olho, você sente que ele nunca quer ser Deep, de verdade. Agora, uma coisa que atrapalha uma impressão de Gantz, eu acho que essa opinião é impopular, de alguma forma. Eu não gosto nem um pouco de como esse cara faz cena de ação. Eu odeio como ele coloca a imagem sobreposta naquele 3D dos cenários. Eu acho que não tem senso de movimento nenhum. Isso me incomodou no começo, mas chegou uma hora que eu acabei acostumando. Ele tava bom nisso, eventualmente. Ele tava fazendo bem feitão. Eu nunca gostei disso, sempre. No começo eu achava esquisito também, mas depois eu acabei absorvendo melhor. Ah, tá, aceitei. E ele melhorou nisso também, de certa forma. E tá legal essa cena de ação, dá pra curtir. Principalmente no último arco, que tem algumas muito boas. Cara, aquele final do arco dos Budas, acho que é uma das coisas mais corajosas que alguém já fez no mangá. É bom aquilo. Acho que a gente dedicou tempo demais a Gantz. Chega de também. Agora vocês estão me falando bem de Gantz. Estranho. Joga uma opinião impopular aí. Ah, então, o que acontece? Eu já fiz opiniões impopulares no último programa, então. Uhum. Eu devo ter algumas renovadas, mas pra mim não é interessante. Então o que eu fiz? Eu sutilmente fui no Twitter e pedi pras pessoas jogarem as opiniões populares dela pra mim. Pra trazer pra cá e a gente criticar a opinião dos outros. Você não vai colocar o seu na reta. Não, mas aí eu vou o que eu vou colocar na reta é a opinião dos outros que eu vou criticar. Que malandro. Se safando. Por exemplo, rolou uma discussão gigantesca aqui sobre se a parte 6 de JoJo, Stone Ocean, é a melhor ou a pior. Tipo, teve os dois argumentos, que era a melhor arco e o pior. Eu acho que você tá num podcast que não tem muito... Eu não li a parte 6. Eu li. Mas acho difícil uma coisa ser pior que a parte 3. Eu tenho dificuldade de processar esse pensamento. Ok, eu acho que isso foi então, falar opiniões de Jojo, porque toda opinião de Jojo é popular. Calma. Jojo é uma das coisas que tem mais opinião impopular do mundo. É porque todo mundo ama uma parte e odeia a mesma parte. Não tem consenso. Então, o único consenso que existe de Jojo é que a parte 7 é a melhor de todas. Eu concordo. É, existe esse consenso. Mas fora isso, eu já vi falarem muito bem e muito mal de todas as outras partes. Então, uma opinião que é um pouco mais polêmica e popular... ela é parcialmente popular, mas aí o cara ele enfiou uma impopular no meio. Que é... My Hero Academia é o Dragon Ball dessa geração de shonens. Superestimado e não entrega nada além do convencional. Essa pessoa fez um combo que não tem como ninguém. Nossa, meu Deus. Tem que ver que bonito essa. Tem muita coisa errada nessa frase, cara. Essa foi craftada pra ofender essa opinião popular. Ofende que você é profissional, que eles têm aquela isca elaborada, toda enfeitada, tudo. Aí. O cara trabalhou nessa. Mas teve um cara que ele comentou e eu achei interessante, que é nunca. Eu não sei se é bem uma opinião impopular, mas é uma opinião válida. Eu acho que é nunca Dragon Ball foi julgado direito. Porque a gente só julga pela nossa visão de nostalgia. Tipo, ele pode ser muito bom, ele pode ser muito ruim, mas a gente não. Tipo, não tem ninguém que consegue julgar. Racionalmente, Dragon Ball. Eu acho que é meio equivocado isso aí, porque tem muita gente que tenta de uns tempos pra cá. Eu me esforço muito pra jogar razoavelmente Dragon Ball, mas se eu falasse que não tem peso emocional nostálgico, eu ia estar mentindo. Tô com isso nessa também. Eu acho que a gente vai ter que esperar uma geração nova aí chegar. Mas eu admito que Dragon Ball, eu acho que isso vai além do nosso fator nostálgico emocional. É um mangá que funciona muito na base, tipo, de carisma e empolgação com cena de quadrinização e ritmo da coisa. Em que é difícil de você colocar num plano de, o roteiro funciona assim e por isso é bom ou por isso é ruim. É difícil, porque não é um mangá que funciona dessa forma, de forma geral. É um mangá que funciona na criatividade pura do Toriyama. Então, isso não é... Não teve uma época aí que saiu uma pesquisa que, tipo, no Japão mesmo, a maioria das pessoas nem leu o mangá de Dragon Ball. Eu não lembro disso não, cara. Tinha alguma coisa assim. Não fiquei sabendo. Aí você trouxe a informação de zap aí. Pode ser fake news isso aí. Li aí, chegou no meu zap. Então, mas eu acho que Dragon Ball é um mangá que ele é muito pouco realmente analisado. Como a gente lembra muito da cena de ação e das lutas. Mas acho que tem muita coisa boa na história. E mesmo se você achar, isso não é mentira, isso não é bom. Mas a gente busca muito pouco olhar pra história e falar, mas o que esse mangá tem a oferecer além de cena de ação? Então... O argumento que o mangá nunca é analisado direito, eu concordo um pouco. A gente se esforça muito pouco pra olhar a fundo como a gente olharia pra Naruto, por exemplo. pra realmente ver, mas o personagem tem um arco mesmo? Esse arco é bom ou ruim? A gente nunca faz essas perguntas. Mas será que a gente não pensa dessa forma em relação a Dragon Ball, porque ele já tá tão solidificado ali no status dele de clássico, que influenciou trocentas mil coisas que vieram depois, e por isso a gente não pensa muito em analisar dessa forma, já que ele é tão mainstream também? Talvez. É, sim, eu acho que isso vai sempre influenciar o fato de ser um mangá que a gente sabe e a gente vê o legado dele até hoje. Então, porque a gente vê esse tipo de discussão acontecer, não tanto, a gente não acontece muito com Dragon Ball, mas eu vejo acontecer um pouco com Hokuto no Ken, que é anterior a Dragon Ball e praticamente tão influente quanto, só que ele não é tão mainstream quanto hoje em dia. É, e o pessoal meio que vira o olho já, tipo, já consegue ver como, é, ok, é negócio da época lá, né? Ainda tem gente que realmente adora Hokuto no Ken bastante. Acho que vai ter pra sempre, mas a gente coloca muito no contexto. Texto pra relevar algumas galhofas. Um cara que vem falar que Toriko é bom pra cacete, não vai gostar de Hokuto no Ken. Isso não é impossível, né? Não tem como. Ok, deixa eu mandar uma opinião impopular aqui. Yotsubato. Você cala a boca com o que vai vir depois disso. Nossa senhora, eu não quero nem ver o que vai vir. Eu não quero nem ver. É bom, mas já deu, né? Não, vai continuar pra sempre. Eu não sei o que você tava falando. Nossa senhora. Tipo, é muito da maldade que o Judeu mandou essa. Não, você vai chegar no autor de Calvin Haroldo e falar, porra, já deu, você não já fez. Ele percebeu quando deu e parou. Sim, e o autor de não deu ainda. Ele ainda o cara tá fazendo. Vai perceber, cara. Ele vai parar quando der e ele tá fazendo bem ainda. Deixa ele lá quietinho. Cara, o capítulo de Yotsuba foi tipo top 3 capítulos do mangá, entendeu? Ah, mas vai fazer outra coisa, vai. Tipo, mano, o cara veio de um mangá bem diferente. Era comédia também, Borderline Slice of Life. E aí fez uma ideia diferente de novo. Tá começando a ficar, ok, eu já vi esse capítulo de Yotsuba, vai. Vamos falar melhor. Mas é sempre a melhor coisa que saiu naquele mês. Então, por que ele precisa fazer outra coisa? Não, ninguém vai fazer melhor. Ninguém vai fazer algo melhor aqui. Talvez ele faça algo melhor. Não, porque ele já tá fazendo. Mas será que ele conseguiria fazer algo melhor do que o melhor que ele já tá fazendo? Não existe melhor que isso. Esse é um conceito falso. Não, não tem como superar a perfeição. Eu não tenho muito o que discordar aí. Ah, tem 15 volumes só, Yotsuba. Eu achei que tinha mais que isso. Nossa. Eu ia jogar aqui que, já deu todo esse volume. É, 15 é um número decente pra terminar, né? Então... Inclusive, o autor é tão ciente disso que ele já reduziu bastante a multiplicação, então só sai capítulo quando ele realmente tem a ideia e faz um capítulo no nível dos outros 105. Sei não, pra mim já dava pra terminar e fazer outra coisa. Tem uns tipo, o capítulo mais recente foi muito bom mesmo, eu não vou negar isso. Mas de vez em quando saem uns capítulos, ok, eu já tinha lido esse capítulo. Aí você lê de novo? Ué. Okay. Não tem como ser ruim. Não vai ser ruim, nada ruim nunca disso. É uma opinião impopular mesmo. Seguindo, refazendo a ordem aqui, Luke, né? Me manda mais uma opinião impopular. Eu tenho duas óbvias aqui, obscuras, pra me livrar logo. Então vamos com essa aqui. Eu acho que quem ouve esse podcast já sabe disso. Teve um reenquadrado inteiro, mas eu realmente não acho Berserk grandes coisas. E eu li até os atuais. Eu sempre imaginava que o Luke ia mandar essa aí. Eu li até o Golden Age, achei bom. Achei problemático, eu vi os próximos 10 volumes eu acho ruins, aí melhora um pouco, aí realmente eu tenho que concordar que a parte do barco é chata, e aí melhorou de novo, mas o autor resolveu colocar bullshit no meio. E esse mangá nunca conseguiu chegar no nível que eu vejo as pessoas falando que esse mangá chega, porque sempre tem algo pra me tirar totalmente desse mangá. Sempre tem algo que eu penso, isso é muito idiota. Cara, eu gosto muito de Berserk, apesar de que eu entendo quem tem reclamações desse tipo. Eu já gostei mais de Berserk, mas eu gosto pra caramba ainda, cara. Gosto muito. Eu não vou brigar muito com essa, não. Eu entendo a maioria das críticas que o pessoal tem a Berserk. Eu também entendo o meu bias de, tipo, é o primeiro seinen psicológico que eu li, tipo, acompanha tanto tempo que é difícil eu julgar. Eu tenho essa autocrítica que vocês não têm com One Piece, por exemplo, então... Ei! Nossa senhora, ele já chegou... Nossa! Já enfiou um gratuito aí no meio. Não, essa foi de graça, hein? Esse podcast tem muita patada, eu tô adorando. Essa foi de graça, hein? Putz. Não tem isso. Eu acho um bom mangá ainda, mas tipo, ele... talvez uma crítica boa pro Berserk é que ele nunca foi consistentemente bom. Ele sempre tem um... Ai, que merda é essa, vai? Tipo, agora, acabou de sair um momento bom e o último capítulo foi a coisa mais idiota do mundo. Eu nem li o último capítulo porque eu abri e eu vi que ia ser do Grifo. Eu quero falar, eu acho que foi uma coisa muito representativa de como é a minha experiência no Berserk quando eu tava chegando nos atuais. Tem aqueles capítulos das duas meninas andando naquela área, tipo, dos sonhos e tudo mais, pra fazer aquilo. E são capítulos muito bons, tem toda essa estética interessante, esse lado psicológico e tal. Aí o autor para, faz isso, e uma hora pra... porque sim... Quer dizer, eu sei porquê, mas é porque sim. Ele coloca que elas têm que andar numa vila que todos os... Tem monstros em formato de pênis por um capítulo inteiro. Porque o autor não sabe ser sutil com o que ele tá fazendo. Não. Aí eu pensei, caralho... A pessoa tava lendo esse mangá, tipo, um capítulo a cada sei lá quantos milênios. Ela tem que parar e esperar o próximo capítulo pra ver isso. Eu pensei, impossível. Esse autor tá de sacanagem com os leitores. Não é fácil. Não é fácil. Eu não acho tão ruim assim, não, mas eu sei que ok. Não dá pra discordar tanto dessa, não. Só uma última crítica que eu quero fazer a Berserk aqui antes de ir pra próxima é que é fascinante que o momento que ele mais quer que a gente goste do Griffith é o momento que a gente mais odeia ele. Tipo, o cara quer muito. Não, gosta do Griffith agora. E, tipo, toda vez que ele aparece, eu. É ok, não, né? Não, obrigado. Enfim. Ninta, me manda uma. Regurgita aí uma opinião merda. Vamos. Eu tenho uma listinha aqui, eu tô pensando em qual delas eu uso, mas não são tão terríveis quanto a de Toriko, não. Essa é eu tenho umas que eu conheço do Ninta que me ofendem a nível pessoal, tô esperando pra ver se vão vir. Eu tô me segurando. Vamos ver. Eu tenho uma aqui, mas acho que pra gente aqui não seria tão interessante. Vamos ver aqui. Vocês leram Prison School? Sim. Não. Então, eu vejo muita gente reclamar do final de Prison School. Ah, uma merda. Não. Não. Eu não acho ruim. Não. E eu, assim... Esse mangá é ruim. Depois da metade. Eu vou dizer que tudo que eu sei do final de Prison School me faz pensar que eu acho que o final é bom. Porque final que deixa fã idiota puto sempre me deixa feliz internamente. Então, sempre que eu vejo o público genérico do Fortean puto com algum final, eu penso assim. sei lá, o final não é ruim. Mas é que o mangá já tava ruim faz tempo, essa é a verdade. Eu discordo um pouco disso, porque... Assim, depois que acaba o grande arco de Prison School, ele fica num marasmo até engatar de novo, mas quando engata, eu acho que alguns dos melhores momentos da história toda aparecem, alguns dos mais engraçados também. Ok. E eu tenho uma crítica também, pra não dizer que eu só tô elogios, que os três últimos volumes de Prison School são um epílogo, tipo, um epílogo de três volumes, cara, não precisava ser tão gigante assim. É divertido, mas eu imagino, nossa, cara, imagina isso. Cara, não, metade do mangá pra frente já é um epílogo essa merda. Esse mangá tinha que ter terminado quando acabou a premissa que é o nome do mangá, essa é a verdade. Não, eu concordo com isso, mas eu acho que o que veio depois veio umas coisas tão boas que eu acho que valeu a pena ter continuado. Judeu só defende as duas primeiras temporadas de Prison Break. porque depois daquilo, você descobre que a vida é uma prisão. Ah, isso é boa. Né? Okay. Essa é o título de capítulo de Rindão. A vida é uma prisão e uma escola. Então, Prison School continua fora da prisão e da school. Então, sabe, tipo, Prison School termina de um jeito, cara, e quando eu li aquele capítulo, eu tava tão incrédulo com o que eu tinha acabado de ver. Só me restou bater palma, cara. Porque foi um legítimo filme de adolescentes fazendo merda e se ferrando ali, cara. E Prison School é isso do começo até o final, cara. E, tipo, eu meio que aprecio esse final no sentido de que, tipo, é um belo dedo do meio pro leitor do mangá. Tipo, porque esse cara, ele queria muito fazer algo bem mais deep e complexo e profundo. Ah, e aí, tipo... Isso não. Pra mim, Prison School foi idiota do começo até o fim. O que causava essa impressão, talvez, era o contraste entre as situações super imbecis e absurdas e a arte realista. Eu quero dizer que, tipo, os mangás anteriores dele. Aquele Devil Blues, alguma coisa. Ele se cagou fazendo esse mangá e ele odeia, eu acho, fazer. Ele voltou depois de Prison School, eu acho. É. Mas é aí que tá, cara. Eu realmente, quando eu vejo as pessoas furiosas com o final de Prison School, eu fico, cara, vocês estão prestando atenção no que vocês estavam lendo, cara? Vocês estavam esperando um final diferente disso? Esse aspecto, o dedo do meio pro leitor, que eu sei que é tudo que eu sei do final, que é isso. E eu, por isso que eu fico feliz, porque eu gosto quando finais fazem isso. Bom, eu sinto que eu vou gostar de pedir uns cu ouvir dessa conversa. Eu não duvido, não, porque... Tem muita cara de coisa aí. O Iso tá numa descendente. Você vai gostar de pedir uns cu, cara. Opinião popular. O Iso está numa descendente de mangás que o público não tá acompanhando. Tá gostando de cada coisa. Nossa. Estranho, isso não é recente. O Iso gosta de My Balls e defende desde sempre, faz, sei lá, 8 anos. My Balls eu defendo, que é isso. Eu tenho orgulho que eu popularizei My Balls dentro dessa bolha. Vocês nunca teriam ouvido falar desse mangá sem mim. Exato. Ah, eu já conhecia antes, na verdade. E eu gosto de um homem de cultura, eu tô notando isso. É tudo vem daí, você sabe como é a opinião do Iso. Falando em isso, manda uma opinião impopular aí, Iso. Nossa. Oh, essa uma aqui... Deve ter vindo uma pista dela, um podcast recente, mas eu nunca verbalizei. Shingeki no Kyojin não só é bom, é uma constante crescente, nunca esteve tão bom quanto está exatamente agora. Essa me deixa feliz. Essa me deixa feliz de ouvir. Nossa, eu tô tipo... Aqui, é que eu parei lá pelos volumes 7 de Shingeki no Kyojin e eu já tava achando uma merda ali. É, só piorou. Só melhorou. Eu adoro o começo, mas eu tô só esperando terminar de lançar pra voltar. Trabalhar direito. Essa opinião é tão ruim que nem o Iso acredita nisso. Não, ele super acredita nisso. Toda a parte política é boa e toda a parte de como a guerra funciona é boa. Não. Assim, eu tenho que voltar a ler pra poder saber se tá batendo ou não. Shingeki, ele é tão ruim que ele conseguiu a façanha de eu desistir do mangá. E olha que não é fácil eu desistir. Eu tô lendo... Soma na pior fase possível da história dele, tranquilamente. Tipo, eu nem pestanejo. Shingeki no Kyojin não dá. Shingeki no Kyojin eu abandonei porque não tava rolando. Eu tenho uma real impressão, e eu acho que isso não vai consertar o mangá. O Iso é uma pessoa que leu Shingeki no Kyojin quase inteiramente, numa tacada só. E todo mundo que eu vejo acaba desistindo do mangá pouco a pouco, acompanhando mensalmente. Então, porque eu li até lá os 7 volumes, até quando apareceu um pouco depois daquela treta lá do Titã Fêmea, que saiu aquela porradaria toda. Só que eu tava lendo mensalmente, e cara, chegava um ponto que eu não lembrava mais do que tava acontecendo na história, eu não lembrava dos personagens, e eu não tava fazendo a menor ideia mais do que tava acontecendo. Não, sim, e pelo que eu tendo, isso só piora. O autor não ajuda. O arco do golpe político que tem é muito arrastado, mano. Isso veio depois? Veio depois. Um pouco depois. Ô, Iso, quando você fez essa lida sua de uma tacada só, seja honesto. Honesto, hein? Honesto. Você leu todos os balões? Te juro que eu li todos os balões. Não acredito no Iso. Não acredito. Esse é o pior. Defendeu o Chiquinho. O ruim é que eu acredito. Eu sei que ele tá falando a verdade. Sabe quem me dá o mesmo feeling? Quem gosta hoje em dia de Shingeki é quem defendia Bleach até o final. É o mesmo feeling, sabe? A pessoa tá forçando muito, cara. Tipo, é isso que eu pareço, tipo, de verdade. Sabe o que eu tô temendo, cara? É que eu vou voltar a ler Shingeki no Kyojin quando acabar. Eu tô temendo que eu vou acabar gostando disso, cara. Eu tô olhando, será que isso vai lá? Tomara que não aconteça, que senão isso aqui vai virar um papelão que eu acabei de falar aqui. Estranho, manda uma opinião impopular. Ó, eu vou pegar uma minha, que é um hot take. É opinião impopular porque é um hot take. Mas a Arakawa, autora de Fullmetal Alchemist, ela fez um mangá muito melhor do que Fullmetal Alchemist Shingen no Sage, e ninguém nunca vai reconhecer só porque ele não tem a escala que Fullmetal Alchemist tem. Olha... Porque precisa ter um épico, precisa ter uma desconstrução do conceito e um Battle Shonen super divertido pro pessoal reconhecer, e que no Sage é muito melhor. Entrega estranho, muito. Eu concordo com toda parte da sua afirmação, tirando a parte que você fala que é muito melhor. Porque não é muito melhor. Não, é melhor, vai. Eu fiz um muito melhor pra dar uma valorizada. Não é. Não é porque a Arakawa, tudo que ela toca vira ouro. Fullmetal não tem falhas. Você não tem quer falhas. Admitir porque se não é... Não, tô falando que não tem falhas. Mas Gnosage é melhor. Melhor não, Gnosage não é melhor. Não, mas é muito bom de fato. Gnosage é maravilhoso. Eu tô aqui defendendo esse mangá. Eu fico puto só porque eu sei que tá, tipo, prestes a acabar e não sai capítulo nunca. Eu amo de coração. É que o público de qualquer mídia nunca vai conseguir reconhecer uma história heartwarming, divertida, como algo melhor do que um épico Battle Shonen de troca equivalente, sabe? Ninguém nunca vai conseguir admitir isso. Eu reconheceria. Eu acho que Gnossage tá no, lá pro mesmo nível de Fullmetal. Eu só acho que Fullmetal é melhor. Eu acho que Gnossage definitivamente é desmerecido por não ser um Battle Shonen. Ah, sim. Concordo. Mas eu não acho que Gnossage é melhor que Fullmetal. Eu tenho que voltar a ler, cara. Porque eu tava gostando muito até onde eu li. Só que eu parei porque começou aqueles hiatos e tal. Eu acabei desencanando. Tá no hiato no momento, inclusive. Tá muito próximo de terminar. Ela podia dar... Vai que ela teve outro filho, né? Porque ela tava tendo um monte de filho ao longo do mangá. Sim. Ela teve uns dois ao longo do mangá. Eu não sei que agora, ao invés de fazer Gnossage, isso me deixa triste. Eu não sei que não é bom, não, inclusive. Eu achei que você ia falar que essa veio a Arakawa fez um mangá muito bom, mas agora tá em dívida com a sociedade. Já. Não, pelo contrário. Ah, não. Fez um mangá bom e aí fez um melhor. E mas, fez um mais ou menos. É, mas Aruslan, vamos falar que é merdinha, hein? Tem ideia ali. Tem uma ideia ali. Mas não entrega. Não entrega o suficiente. A culpa não é dela, o livro deve ser medíocre. Eu não li o mangá, não, mas o livro é do mesmo escritor do Legend of the Heroes, então eu confio no cara pra fazer uma história boa. Olha, eu confio no cara e eu confio no Arakawa. Aproveitando, inclusive, que Legend of Galactic Heroes foi citado, o autor de tá tendo um mangá atualmente, adaptação pro Ryu Fujisaki, um excelente mangaka de Battle Shonen que não é reconhecido concordo. Que merece. Concordo. Okay, é questão de desprezo. Ho-Xiang é uma das melhores coisas que saiu na Jump nos anos 90, cara. Ho-Xiang salvou a Shonen Jump. Shonen Jump poderia não existir se Ho-Xiang não tivesse existido. Porque acabou o Dragon Ball, a revista foi pra merda e quem segurou as pontas foi o Xing. Mas tinha Kenshin junto também, cara. Ah, foda-se Kenshin. Tinha Kenshin. Mas assim, o Xing é muito melhor do que Kenshin, cara. Tá leco acima. Ok. É opinião impopular aqui. Essa opinião popular é um pouquinho mais contemporânea. Não sei se vai pegar todo mundo aqui, mas vai pegar quem conhece o mangá. Beastars é Black Sad de pobre. Eu nunca vi Beastars, não, mas eu sei que você pegou muito pesado, mas você não pegou pesado afetando alguém desse podcast, eu acho. Porque ninguém se ofendeu porque eu li Beastars, não achei nada demais. Eu não li. Eu não li Beastars, não, mas eu gosto muito de Black Sad. E aí todo mundo foi nesse rolê, nossa, não, mas são os animais, olha só, o sofrimento dos animais antropomorfizados. É Black Sad. Mano, vou falar que, tipo, em quadrinho ocidental, é tipo, já é clichê antropomorfização de animais, essa, tipo, na vida real, desde Maus, sabe? É. Já virou não, clichê. Desde Revolução dos Bichos. É, basicamente. Aí é porque é um mangá. Ah, não, olha só que diferentão, hein? O animal, hein? Que coisa, que ideia. Não, é Black Sad, só que é mal feitinho. Olha, ainda não, mas eu um dia vou ler, vamos ver em que lado dessa discussão. É ruim, mas não segura a vela pra Black Sad. Essa eu tenho certeza que vai vir comentário indignado. Não, vai vir comentário indignado, né? Mas é porque as pessoas não pensam, né, por isso. Nossa senhora, essa aí... Luke, vamos fechar uma última rodada aí. Manda mais uma opinião. Tem uma que eu tô salvando por isso, eu não sei se ele vai falar, mas eu vou salvar pra ele. Então, eu não podia deixar essa passar. Ergueira é bom, vocês estão errados. Esse mangá é muito melhor do que vocês falam. Essa isca foi fraca. Eu tentei de verdade. Eu te juro que eu tentei de coração aberto. É que vocês não sabem ler mangá. Eu tentei também. Eu li uns 11 volumes e eu não achei ruim, não, mas eu também não achei nada de muito. Então, né? Ele tem um momento que é claramente bom, só que ainda assim é permeado por várias partes merdas. Aquele amigo dele que anda de patinho de ponta cabeça vai tomar no cu dele. Vai tomar no cu. Essa ideia bosta. Que eu vou defender. Ou ideia bosta. É tão idiota que eu tenho que aplaudir essa, na moral. Eu sei que tem uns rolês muito bizarros no final com um patim que altera a gravidade. Não, assim. Peraí. Gente, vocês não estão entendendo. Se eu falar do plot de Ergueira, o problema é que eu não acho que isso faz diferença nenhuma. Eu acho que o mangá continua bom, mesmo assim. O artista é um gênio. O que ele desenha no mangá carrega a história de uma maneira que eu respeito até hoje. Eu já falei mais de uma vez que eu parei de ler quando apareceu o patins de corpo inteiro. Aí eu não cheguei a ver isso. Independente disso, olha, eu gosto de um shonen trash. Eu gosto. Mas Ergueira, tipo, ele é um trash ruim. Ele tem partes boas. Ele tem ideias boas ali no meio. Só que ele permeia as ideias boas com um monte de coisa merda em volta, sabe? Ele tem que pendurar um monte de coisa merda. Sim. Mas o meu quando eu falei que eu não aguentei desistir, ainda é só parte normal e eu já tava não gostando, assim. Eu vou defender pra sempre que a parte estética de Ergueira e todas as ideias e as mensagens que ele passa só visualmente, já carregam uns 37 volumes do mangá. Só, a estética, acho que ninguém discorda, não, cara. Mas... É, ninguém vai falar esse mangá é feio. Né? Eu só tô falando que isso vale o mangá inteiro. Eu até acho que vale a pena falar um pouco sobre ideia, porque, tipo, os caras andam de patins, esse é todo rolê, é um patins super fodão que voa e é lutas de patins. E assim, em algum momento surgiu o conceito dos roads, né? Que cada um tinha o seu road. E aí, porra, era uma puta ideia legal, que era assim, o personagem principal, o road dele, né, o caminho dele, era o wing road, né, que era a habilidade dele, é que ele pulava muito alto, então, tipo, era como se fosse um estilo de patins dele, era um estilo de patins que era muito alto. Aí tinha o das mulheres, por causa do quadril, e aí já é um pouco machista da parte dele, mas a mulher, por causa do quadril, tinha aquele que era o road, que elas conseguiam mexer muito bem, tipo, fazer manobras ali, meio ginástica. E aí, porra, boa ideia. Aí tinha o cara que o road era do fogo, porque o fogo era mais rápido, então quer dizer que era o caminho da velocidade. E aí tinha o cara que o caminho dele era da destruição, sei lá, não lembro qual que era o nome, que era que a habilidade dele era andar com patins nas pessoas, porque ele machucava as pessoas. Era brega, mas funcionava. Aí apareceu o cara, ah, e o poder dele é patins da eletricidade. O que que faz? Controla a gravidade. Porra, não! Gravidade, ela esperava numa torre embaixo da terra. Você tava em ideias de patins. E aí do nada você... Aí tem o cara que anda de ponta cabeça, que ele tem o caminho dele, o road dele, que é, sei lá, o road do cheiro. Ah, não, mas, cheiro das pessoas. Mas tem que tirar o negócio da história. Esse cara tem que fazer uma cirurgia e tirar ele da história, né? Esse eu não vou defender nunca, nem fudendo. Eu tô devendo ainda de terminar a Reggae um dia. Isso fatalmente vai acontecer e eu sei muito bem disso. Não vai acontecer comigo, eu tô tranquilo quanto a isso. Só pra terminar, eu acho que Erguer tem uma consistência temática muito forte e que ele transmite o ideal de liberdade dele muito bem no mangá inteiro, e ele tem essa consistência coerente do capítulo 1 até o último capítulo. Uma coisa eu tenho que admitir, Erguer, ele tem um dos raros casos em que um personagem ele evolui de um bostão pra um merda e aí é legal, tipo, é uma boa evolução, que é do Kazu. Que é o carinha do... Ah, o Kazu é um dos melhores personagens já feitos na mídia. Porque olha, é, realmente é um personagem que você fala assim, ok, ele tá aqui porque ele é amigo do protagonista. E aí ele vai começando a evoluir. É uma boa construção, até onde eu li. É, era essa. Erguia, super defendo, vou sempre defender. É melhor do que vocês não dão mérito. Ok. Eu dormi aqui, eu não ligo pra Erguia. É, ah, que sinceridade bonita, né? É, de quem era a vez agora? Foi eu o Uchi e Nin, então manda aí. Vamos pensar aqui. Eu tô com uma aqui que eu acho que não é tão impopular entre a nossa panelinha de gente que lê mangá, mas ela é impopular entre o círculo de leitores de quadrinhos aqui no Brasil de forma geral. Essa é boa, pô. Esse tipo é bom também. Ghost in the Shell. O mangá de Ghost in the Shell é tão divertido quanto ver tinta secar. Porque, nossa senhora, cara, que leitura tediosa, velho. Eu tenho que admitir que a escolha do autor de meter umas notas de rodapé, que é 35 páginas de nota de rodapé, me parece uma forma ruim de se escrever uma história. Não, é tão ruim que o próprio cara reconhece isso. Que você abre o mangá e o cara fala, ó, deixa essas notas pra uma releitura aí, tá? Tenta curtir a história. Velho, as pessoas falam, não, tem umas notas de rodapé, mas você ignora na primeira tudo. Como assim, mano? Qualquer mangá, qualquer história, na verdade, que existe, que exige uma instrução pra você conseguir gostar dela, é uma bosta. O problema não é nem esse. O problema é que a narrativa, os conceitos, as ideias, a forma como é tudo passado, é tudo tão chato, maçante. E, cara, eu não gosto nem um pouco da escrita do Masamune Shirow, cara. Assim, eu valorizo que ele tem ideias legais, mas tudo é descrito de um jeito tão tedioso. Cara, foi um sofrimento pra eu terminar de ler o mangá de Ghost in the Shell, mesmo sendo um volume, cara. Eu concordo, mas é que, sei lá, toda vez que eu releio esse mangá, ele fica um pouquinho melhor. A verdade é essa pra mim. Assim, eu gosto muito do universo de Ghost in the Shell, dos conceitos, que é muito melhor explorado nos filmes do Mamoru Oshii, no caso. Cara, eu gosto muito de... Assim, eu vou admitir que eu também não gosto muito do filme de 95 lá, o famoso que todo mundo viu. Eu detestei na primeira vez que eu vi, mas eu fui apreciando mais vezes. Mas com o mangá isso não aconteceu comigo, por mais que eu tentasse revisitar de novo. Eu nem me atrevi a ler o 2 e o 1.5, cara. Eu acho que ele, de qualquer jeito, no geral, ele é superestimado. Sim, sim, nossa, muito. Mesmo que eu diga, tipo, ele tem bons momentos, ele não é excepcional. Não é, tipo, os melhores mangá. É, tipo, é mangá pra quem não gosta de mangá, é verdade. Quem fala, isso aí eu concordo. Quem fala que Ghost in the Shell, nossa, é um dos mangás melhores ficção científica em mangá, não sei o que, é porque ele leu 3 mangá na vida, no máximo. É, solitário. Mas justamente, eu quero só fazer o adendo que Lobo Solitário é bom. O problema é essa fanbase escrota. Sabe? Não, eu concordo que Lobo Solitário é excelente também, mas eu acho que desses 3 aí que os caras pagam pau, ele é o único que eu realmente acho excelente. É, porque Akira é bem mal menos. Eu gosto de Akira mais por tudo que cerca ele em volta, o contexto sociocultural que deu origem a ele, mas a história em si... Eu gosto de muita coisa ali, da estética, mas eu não sinto que a substância me pega em Akira, sabe? Uhum. O Lobo Solitário, o maior problema dele é Frank Miller ter gostado. Nossa, né? Não é hot take, porque eu acho que todo mundo deve concordar, mas que ideia bosta de colocar o Frank Miller como a capa principal do mangá no Brasil e não a capa original, porque o Frank Miller, é hot take falar que o Frank Miller é super valorizado? Eu acho que não, né? Eu acho que não, eu concordo um pouquinho, porque também... Ele tem bons quadrinhos dele ali, mas... Daquele jeito, né? Porque, sei lá, o pessoal fala que o melhor quadrinho da história é o Cavaleiro das Trevas e não é nem perto. Não, não é. Ah, essa é uma opinião impopular minha. Eu não gosto de Cavaleiro das Trevas. Eu acho que mais ou menos também, vou falar a verdade. No nosso nicho aqui, eu acho que não é tão impopular, não. Se eu tiver escolha entre gosto e não gosto, vou falar que gosto, mas é uma dos meus mais favoritos, assim, dentro de hoje. Nossa, eu acho muito tedioso, cara. Não é melhor que eu não... Inclusive estragou o Batman, porque criou essa ideia de que, agora todo mundo tem que fazer o Batman... Como o Batman vai virar esse louco do Cavaleiro das Trevas? Vamos fazer isso. E aí, tipo, foi anos do Batman se tornando gradativamente um personagem cada vez mais dark e gótico, em vez de ser um detetive que ele sempre foi. Enfim, Izo, manda uma última opinião impopular aí. Vocês vão ver que eu sou um cara que é só amor, que minhas 3 opiniões populares só defendendo coisa. Vamos ver se eu consigo cortar bem a bola que o Luke me jogou aqui. Black Clover é o sucessor digno de Naruto, e só não reconhecem isso porque ele chegou tarde demais e já tinha esgotado o gênero Battle Shonen. Ainda bem que você falou essa, que senão eu ia ter que desperdiçar de uma opinião muito menos positiva que a sua. Eu teria concordado com você se eu não tivesse lido Kimetsu no Yaiba, que é o verdadeiro sucessor de Naruto. Eu acho que não. Kimetsu no Yaiba provavelmente é melhor do que Black Clover, inclusive. Eu nem li Black Clover. Eu não li Black Clover. A bola que Naruto deixou. Eu acho que é uma bola diferente que Kimetsu joga. Eu não li Black Clover, nadinha. Nada. Mas eu olho pra ele e eu consigo ver nele. Parece uma leitura mais divertida que Boku no Hero Academia. Não sei por que É porque esse Boku no Hero Academia é ruim, por isso. Eu acho que Black Clover, ele é superior a Boku no Hero. É muito superior a Fairy Tail. E é tão superior quanto parecido que me deixa até puto. Que a gente conhece mais Fairy Tail. E a gente nem quer dar uma chance pra Black Clover. Eu esqueço o ponto. Como a gente foi saturado com toda essa merda que veio no Entre, quando chegou o Black Clover, a gente olha, não quero nem ler essa merda. Olha isso, mais do mesmo nojento. Não, não é só isso também. É porque eu li Hunger Joker. Põe isso na equação também. Tem um histórico aí, né? Põe isso na equação aí. Antecedentes criminais aí. É que eu acho que o Black Clover, ele veio com um estilo de Battle Shonen que já está atrasado. Sim. Tipo, esse estilo não existe mais. Eu não sei que atrasado é a palavra, mas, tipo, não é mais a voga em... Eu gosto que traga essas coisas mais simples, mas isso não pega mais tanta gente hoje em dia. Mas dá pra ser simples e ser atual. Kimetsu no Yaiba tá aí pra isso. Simples e atual. Eu vou dizer que Black Clover é mais atual em um aspecto muito específico. Eu acho que ele progride o plot dele muito mais rápido do que a média de Battle Shonen que eu já li. Eu acho até surpreendente. Ele tem um pacing bastante rápido. Exceto o arco atual. Você acha que se tivesse um novo Jump Ultimate Stars, Black Clover teria uns quadrinhos de 8 quadrados, porque ele é bom nesse nível? Não. Que só os popularizão tinham de 8, né? Era One Piece, era Dragon Ball. Porra, Bleach ganhou de 8, Black Clover é melhor que Bleach. Época, Bleach era famoso. Se for por popularidade. Isso é por popularidade. Por popularidade, eu sei que Black Clover é, tipo, meio que o líder do segundo tier. Queria fazer um adendo aqui, que o Estranho puxou o Jump Ultimate Stars, os personagens que tinham 8 quadrados, tinha um outro personagem que tinha 8 quadrados que não era tão popular, que era o Edadima lá do Sakigaki do Tokujoku. Nossa, verdade. Nossa. What the fuck, né, cara? Ok, estranho. Uma última opinião popular aí, vai. Não é uma opinião popular, eu imagino que ela deve ser muito popular. Na verdade, eu não quero nem que seja tratado como opinião. Eu quero que a gente faça essa discussão desse meu questionamento. Quanto mais precisa pra gente poder dizer, sem nenhum receio, que Death Note foi um chute cagado, porque o Oba é muito ruim escritor. Eu vou defender Bakuman. Eu já tenho certeza. Minha, mas, infelizmente, Platinum End não dá. Tipo, porque... Né? Eu poderia me esforçar pra defender Bakuman, porque apesar das partes ruins, mas... Platinum End não dá, não. Platinum End não dá. Ah, gente, o cara cagou. Ele não entendeu Death Note. É, sim. Ele fez Death Note sem querer. Eu não consigo aceitar que ele fez... Eu não tenho mais argumentos pra falar, não, esse cara planejou isso aqui. Foi muito Death diferente. Note se escreveu sozinho. Você lembra a entrevista? Esse cara dele? É impressionante. Você vê, exatamente. Ele foi falando qual a ideia que ele teve e foi aparecer Death Note. Ah, eu pensei que ele é de um caderno. Eu pensei, mas como que vai usar o caderno? Porque o caderno vai matar as pessoas. Então o cara vai ser um assassino. Então ele tem que ser caçado pela polícia. Então o detetive tem que ser bom. Então esse é o meu mangá. Eu escrevi ele sozinho, assim. O cara fez tão na cagada Death Note que a ideia merda que todo mundo odiou do live action da Netflix, que é aquela porra daquele apagador do caderno, ele já tinha essa ideia merda. Ele teve essa ideia merda. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Ele teve essa ideia merda e, felizmente, algum editor muito bom... consertou isso. Não. Chegou e falou assim, que tal não? Alguém passou e falou, você tem que tirar essa borracha, ou isso não vira série. Mas é impressionante, porque Platinum End parece, sei lá, que alguém olhou pra Death Note e decidiu fazer uma paródia de Death Note pra fazer uma versão, tipo, ruim. Olha só como é esse tipo de história é zoada. Só que o cara tá fazendo aquilo acreditando que ele tá fazendo algo bom. Eu acho que... Assim, pra mim, ele já provou que Death Note foi uma cagada, mas eu acho que precisa de mais uma cagada pro público falar assim, não, não dá mais. É tipo M. Night Shyamalan, sabe? Porra, olha esse sentido. Aí vem, sei lá, Corpo Fechado, é bom, ainda é bom. Aí vem, sei lá, A Vila, Dama da Água. Em algum momento, pessoal, já parou de assistir filme do M. Night Shyamalan, sabe? Ninguém não sai nem de casa mais pra isso. É, mas aí vem Split e o pessoal, ai, não lembra Shyamalan. Parece que o pessoal já voltou a lembrar porque odeiam ele. Vocês acham que tem como o Oba ter um arco de redenção? Eu não fazer sei. Fazer um outro mangá muito bom, eu acho muito improvável. Não, nunca. Eu também acho improvável, cara. Não dá, não. Eu não confio, né? É uma comédia, sinceramente. Não, não dá. Deixa eu jogar minha última opinião impopular aqui. Eu não sei, acho que não é muito impopular, mas acho que é algo que precisa ser dito. Inocente foi uma experiência que precisava ser feita, mas falhou. Eu não li Inocente, então não tenho como... Fala muito sobre. O cara se perdeu. O cara se perdeu. Eu só li um volume, então. E eu gosto muito desse volume que eu li. Mas eu não tenho como falar do resto. Esse mangá é a definição de estar com a cabeça dentro do próprio cu. Foi pretensão demais. Ele nem sabe mais o que ele tá fazendo. Eu tenho a impressão que ele é daqueles autores que se convenceu muito de si mesmo. E aí foi virando cada vez mais ele mesmo. E aí, tipo, o ele mesmo deixou de fazer sentido. Ele tá uma paródia dele mesmo. Essa é uma paródia dele mesmo que não faz muito. Eu acho que é uma pena, porque tem muitas... Muitas cenas muito boas, a arte dele ainda é muito boa, mas Inocente, realmente, o cara... Será que... Aí vem o hot take, né? Será que ele só conseguiu mandar bem em Cocô no Rito porque alguém fez... Alguém fez uma fundação de personagens que não era tão boa, a gente até jogou isso com o do Leo, mas fez uma fundação de personagens que ele precisou lidar com esses personagens, e aí quando ele fez do zero, ele se perdeu. Uhum. Ele só sabe corrigir mangás, né? Essa é a habilidade dele. Nossa, né? Criar do zero. Inclusive, deixa eu já aproveitar. Mas o que aconteceu com o autor de Innocent em Cocô no Rito é mais ou menos o que tá acontecendo com o Samurai 8 agora do Kishimoto, porque a gente sabe que Kishimoto morreu no meio de Naruto e aí o irmão dele assumiu o lugar. E aí o irmão dele nunca precisou escrever o começo de um mangá e agora Samurai 8 é essa merda que é, né? Na verdade, o irmão dele precisou escrever o começo de vários mangás. Ele tem uma carreira bem, bem prolixa. Todos bosta. Tem uns três ou quatro, sei lá, tudo ruim. Eu defendo a teoria do irmão do Kishimoto desde que Naruto não tinha acabado. E agora eu sinto que quando ele provou que ele não sabe começar o mangá, ele provou que ele não é o Kishimoto. Vamos pra terminar esse podcast, fazer uma rodada rápida aqui. Não precisa ter nenhuma discussão nem nada, só vamos cada um vomitar aí, na ordem que a gente já teve até agora, umas opiniões impopulares, pode ser? Tá, acho que pode ser. Eu tenho uma aqui. Não precisa nem chamar o nome, começa aí. Quem fala que Urasawa não sabe fazer final tá errado. Todo final dele que eu li até hoje é no mínimo bom. E alguns são excelentes. Judeu, você falou que não podia comentar isso? Tá difícil. Comentários rápidos. Comentários rápidos, você tá errado. Ok, manda aí. Eu também acho que tá errado. Eu adoro Twenty Century Boys, é um mangá preferido, pacote de mangás preferidos, mas nem eu concordo com essa formação. Eu acho que o Twenty Century Boys bom, o de Billy Bat e o de Monster são excelentes, e o de outro eu não vou lembrar, faz muito tempo que eu li. Mas eu acho aí. O último capítulo do Twenty Century Boys bom, mas a reta final é... Chega, Urasawa. Rodada rápida, igual Monster, né, inclusive, mas segue a... Igual Monster. Ninta, dá uma opinião aí. Essa aqui talvez vai fazer uma galera ficar braba comigo, mas Jiro Taniguchi me dá sono. Ah não. Eu nem acho ruim, sabe? Só que por algum motivo eu sempre pego no sono lendo alguma coisa dele, cara. Você tem que aprender a ler mangá. É, eu acho que tem que entrar na vibe, eu acho que nunca deu aquele impacto. Não, você tem que aprender a ler mangá, ok? Nossa, essa foi... Assim, mas ó, em defesa, tem algumas coisas do Taniguchi que eu gosto muito, tipo aquele Guardiões do Louvre, eu acho bem legal. Iso, opinião popular. Terraformars, do caralho. Eu não li Terraformars, mas tem cara de que eu concordaria com essa. É Gantz de novo, é o mesmo razão de Gantz. Não é Gantz de novo. Eu como fã de Gantz falo. Não, a razão do Iso gostar é porque é Gantz de novo pra ele. Sabe o que é Terraformars? É como se fosse um mangá consistentemente apresentando bankai, uma atrás da outra. É isso. É uma bankai atrás da outra. Só isso, mangá inteiro. Só que toda bankai é boa. Com uma vírgula, só que toda bankai é boa. Opinião impopular, estranho. Opinião impopular, talvez, sobre mercado de mangás nacional, tem que acabar Panini e JBC. Porque tá surgindo várias outras editoras, tá lançando coisa cara, infelizmente é elitizado, mas essas editoras estão lançando coisas muito mais interessantes do que a JBC e a Panini lançou nos últimos 10 anos. Eu concordo. Bom, não tem que acabar a Panini, a JBC, não tem que acabar, tem que acabar o padrão deles, sabe? Esses mangá padrão deles. Sim. Porra, será? Fire Force vai se foder. Fire Force ainda 20 conto, vai tomar no cu. Eu acho que não rola ter esse padrão, o padrão ter pulado pra R$22. Acho que é. E a Panini continua lançando mais 5 por mês novos. Isso não é nem um hot take, isso aí é. É, isso não tem nada a ver com o programa. Não tem nada a ver com o programa, isso aí é só você reclamando de editora de manhã. Aí não. Mas tem a ver com hot take. Agora, mas eu adiciono um. Opinião, que não é impopular, é impopular porque não está na boca do povo, porque ninguém liga, mas a Yellow Tanabe, que é a autora atualmente de Birdman, que lançou anteriormente Kekkaiji, ela é uma, talvez, top 5 mangakas de shonen da atualidade, e que ninguém dá atenção só porque não tem nem scan direito e não teve anime Birdman. Se tivesse, ela seria reconhecida como um dos grandes nomes do shonen. Olha, eu não leio japonês, eu não vou pedir desculpas por não ler um mangá que não tem scan direito nem anime. Não, tem scan com uma cadência ruim e sim, não tem anime. E fazendo lá dentro, trazer outro artista da Shonen Sunday pra esse top 5 de melhores artistas de Shonen da atualidade, caso venha fugir, tá lá do Ushio Totori, Karakuri Circus. É, isso aí, esse mangaká é um mangaká nem... Não, cara, é muito bom. Tudo que o cara lançou, eu olho e falo assim, isso aqui ele fez pro Nintakon especificamente, olha só. Eu digo mais, cara, parece muito uma Hiromu Arakawa mais refinado. Pra mim, é o jeito dele de escrever. Vai, última opinião polêmica aqui. A Ono Flag é melhor que Yagakimi. Ah, mas eu concordo. Mas peraí. Eu vi o anime de Yagakimi e eu achei meio chato. Não, cala a boca. Assim, sai daqui. Você tá fazendo a opinião popular mais mal que eu já vi, porque você tá falando. Eu comecei. Um mangá que você ama é melhor que um mangá que você ama um pouco. Eu não tô afim disso. É uma comparação, né? Tipo... É porque não tá pegando ninguém aqui, mas vai pegar a gente que tá escutando. É isso que importa. Eu não li Yagakimi, mas eu acho que pouca coisa é melhor que o No Flag. O Judeu só falou assim: a melhor pizza do mundo é melhor do que o melhor hambúrguer. Não, eu fui tipo: a melhor pizza do mundo é melhor que a segunda melhor. Incrível, mano. Ok, então o Ansatsu Kyoshitsu é ruim. Não, calma. É ruim. Você tá errado. Calma aí, você tá errado porque você queria vender o original. Não. É pra o cara queria fazer. Não. Leitura de e-mails, judeu do episódio 242, Happiness. Do Shuzoshimi, que falamos de forma íntegra no podcast. Completo com spoilers, foi um bom programa, foi uma boa análise, eu gostei bastante desse episódio. Exatamente, e-mails chegam no e-mail contato@alquadrar.do e comentários chegam direto no site, no alquadrar.do. Vai lá e deixe o que você quiser para nós. Correto. Só dando um aviso para quem não escutou o último reenquadrado de Ashita no Joey. Nele a gente avisou que o próximo reenquadrado, né, vai ser de Banana Fish. Um clássico mangá que para mim sempre foi um daqueles que, ah, eu tinha que ler isso. E agora é o momento em que leremos ele também, tal qual Ashita no Joey será lido na íntegra, porque ele tem 18 volumes. O primeiro programa será daqui a três semanas, isso aí, 3 semanas. Correto. E também mais um último recado aqui, o próximo quadrinho ao quadrado, mais uma vez lembrando, semana que vem vai ser sobre Hermínia e Raiz. Não é uma obra chamada Hermínia e Raiz, são duas obras, uma chamada Hermínia e a outra Raiz. Tem links pra compra no último quadrinho ao quadrado, leiam e venham analisar com a gente os quadrinhos. Exatamente, vamos lá pro Slowpoke Report, uma sessão que a gente fala sobre coisas do passado, coisas aleatórias, como é o caso da Vanessa, 23 anos, mestrando em marketing de Portugal. Olha só. A gente adora receber e-mail de Portugal. Fazia tempo que não via gente de Portugal, ainda mais gente nova. E um abraço aí pra Dani Pereira, Rubens Sobreiro, que não deve mais ouvir a gente. Tinha mais outro cara, não lembro. Tinha, eu lembro de Pereira e Sombreireiro, eu lembro desses aí. Sim. Coitado, tem mais alguém, a gente tá esquecendo. Acho que precisava mandar mais e-mails pra gente. Enfim, a Vanessa, nossa nova amiga de Portugal, ela acabou de ouvir o reenquadrado de Chitana Joy sem ter lido e ela se arrepende disso, porque ela... eu nunca tinha me ocorrido isso, que existia gente que ouvia mesmo sem ler, só porque, né, quer acompanhar a conversa. Experiência diferente. Eu acho que eu já vi isso, É claro que eu faço isso, eu vejo reviews do Red Letter Media sem ver outros filmes. porque eu gosto de ver os caras conversando, e aí eu acho sempre a análise fascinante. Bom, e ela também está lendo Cocô no Rito e ouvindo os podcasts, correto, que foi um predecessor espiritual do Reenquadrado, né? Mal sabia a gente, é. do Cocô no Rito, e ela quer uma recomendação de um romance doentio. Um romance doentio. Bem específico. Eu lembrei de comentar em off desse pedido de recomendação e eu falei de passagem Killing Stalking. Mas aí é bem doentio mesmo, né? Tipo, uns negócios aí de borderline, síndrome de Stockholm e não sei o que. É complexo, cara. Não é muito saudável, não. É bom, porque não saudável é exatamente doentio. Né? Eu não consigo pensar em mais nenhum que seja ativamente doentio e não algo que é sem querer o autor fez alguma coisa. Tipo Zack Drop. Exatamente. Não me ocorre nada. Tem uns lolicon da vida aí, né? Acho que não é isso que ela tá procurando, não. Eu acho que se for nessa pegada, talvez Killing Stalking seja a recomendação. E pra terminar, rapidinho aqui essa leitura de e-mails, a gente teve um comentário sobre Happiness, especificamente do Matheus Carvalho, que diz o seguinte: vejo Happiness bastante como um mangá de transição do Oshimi, quase que ele tentando fazer um mangá de horror tradicional, porém do seu jeito. Nesse sentido, não vejo muitos problemas na falta de desenvolvimento de alguns dos personagens, visto que acredito que todos eles cumpram bem o seu papel dentro da obra. Esse é o feeling que definitivamente fica depois de terminar de Happiness. Você vê bastante dessa intenção. Eu vou fazer um terror só que na minha pegada, né? E bem simples, bem direto. Eu acho que é um tipo de obra que a gente tem que valorizar também, porque ele cumpre o seu objetivo. Também, isso é algo que a gente não falou no podcast, mas com certeza é bem válido de Happiness. Que, tipo, dá pra ver que esse era o objetivo dele e ele cumpriu no final das contas. Fica no meu coração, Happiness. Mas eu vou meio que esquecer dele. não é uma obra que alguém vai perguntar pra mim, faz o seu top 50. Eu não vou lembrar de colocar Happiness no meio. Ficou meio meta, né, esse comentário. Happiness vai ficar no meu coração, mas eu vou esquecer dele. Mas é felicidade. Passageiro. Pois é. Beleza, cara. Tamo indo aqui então a leitura de e-mails. Com esse vazio existencial. Quer fazer alguns signos de um. Só um silêncio, ó, acorde. Que nem o Craig... Como que era o... Ai, como é que é o nome do cara? Não é Craig Thompson. Eu também pensei em Craig Thompson. Quem que é Craig Thompson? Eu não sei. Não é o cara do modelo do Atom? Craig Thompson é o autor de Habib e de Blanket, do Retalhos. Ah, ok. A gente pensou nele. Mas o que a gente tá pensando é o Craig Ferguson. Ah, Craig Ferguson. Que ele tem os... Acorde pause. Acorde pause. Vamos fazer uma? Vamos lá. Ok, beleza, já deu. Excelente. Recomendação da semana é minha, estranha. É sua, Judeu, manda bala. Vou fazer uma recomendação aqui. É um mangá recente, só tem 5 capítulos até agora. Eu tô acompanhando ele e toda vez que sai um capítulo eu penso, esse mangá é gostoso. É um bom mangá, sabe? E tipo, ele tem personagens muito gostosos e ele tem uma premissa absurda. E tipo, todo mundo que eu recomendei esse mangá e leu, voltou pra mim falando, é muito bom, cara. É um bom mangá mesmo. E o nome dele é Otome Monster Caramelize. Premissa dele é uma menina vira um kaiju, um Godzilla. E é isso. E tipo, é um mangá de romance sobre uma menina que vira um kaiju. É isso. Essa é a premissa. É bem absurda. Tem, tipo, essa menina meio awkward, meio desajeitada e impopular. Ela tá apaixonada por esse cara, só que o problema é que toda vez que ela fica emocionada, toda vez que ela fica sente fortes emoções, ela vira um Godzilla, ela vira um monstro gigante. Que nem o Goku. Que nem o Goku? Não. Quando ele via a lua, ele ficava nervoso. Quando era a lua, né? Era quando nervoso também? Acho que eu forcei o nervoso. Nervoso é o Hulk mesmo. Tô pensando no Hulk. Mas é tipo, sei lá, é como se fosse um Hulk da vida mesmo, só que é um monstro gigante que destrói uma cidade mesmo. Acaba, tem 5 capítulos só, então não tem muita coisa pra eu falar que não vai entrar em, em estragar a história. Mas é basicamente sobre... Tem umas conversas bem interessante sobre autoimagem e, socialização e amigos e tudo mais. Até agora ele é bem simplesinho. Mas, ele só é divertido e é gostoso de ler e tem personagens muito, muito, muito carismáticos. Eu adoro... uma hora aparece uma menina que ela tá apaixonada pelo kaiju, pelo monstro gigante. E aí a forma com que ela entra na história acaba sendo bem divertida e cria umas dinâmicas bem engraçadas. Ele é fofo, é um romancezinho divertido, é bem interessante ver que vê essa estética shoujo mesclada com esse kaiju que a autora desenha tão bem. E de bônus, o capítulo mais recente, recentemente saiu o extra do primeiro volume. E aí nesse extra tem a história de como essa autora acabou publicando essa obra. E foi um dos meus extras favoritos de ler de qualquer mangá. É muito engraçado ela contando como é que ela chegou nessa história e como é que deixaram ela publicar ela. É bem divertido. Então é uma recomendação. Fiquem de olho nisso, é divertido. Interessante, parece ser uma webcomic, né? Beleza, então fica a recomendação de Otome Monster Caramelize. Exatamente. Parece o nome de um spin-off de um mangá chamado Otome Monster. A não ser que o nome dela seja Caramelize. Até semana que vem. Até semana que vem.